0501, não deixa para o nível de voo 050. Para 050, voo no 561. Delta Fox, autorizado decolagem pistão 17, o vento 140 graus, 059. 1094, solo 26, libere primeira direita, solo 211. Direita, 219. 1211. 211. Está com 139 a bordo, 3 horas e 28, alterna João Pessoa para o táxi. Ouro 630, autorizado o táxi até ponto de espera da pista 0 via Pátia Índia, no ponto de espera turno no 895, ajuste no 020. Livre táxi via Pátia Índia, lá no ponto de espera da 10, uma torre 1895, Ouro 630, obrigado, bom dia. Alô, Salvador, Ouro 1094. 1094, táxi via Alfa, reporte antes do táxi Juliette. É, Alfa antes da Juliette, na 094. 540 acionado na Arbor. Patango Eco Delta Fox, contato radar na decolagem, o avião sai da Arbor, restrita 3000 metros. Via Arbor, restrita 3000 Delta Fox. Cuidado com a estabilidade, né, velho? Está Lima, Golf Delta, complete 9 para o segundo. Deixa-me torre em 1 no 8, decimal 95. 2,95 grávida. Papá Lima, Golf Delta, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Ajuste altímetro no 020. Aguardando, Golf Delta. Romeu Whiskas Cabral, informe o trato de posição 2 horas, 1 a 9 milhas, rumo oeste, subindo para 3 mil pés, um Papa Alfa 31. É o trato, pode ser para 2 mil. Romeu Whiskas Cabral, mantenha 4 mil pés. Ok. Patango Eco Delta Fox, informe o trato de posição 11 horas, 1 a 7 milhas, rumo nordeste, mantendo 4 mil pés, um Charlie 254. Delta Fox, ciência, vai ficar atento ao trás. Patango Eco Delta Fox, oi na Pro de Arco. Boa na Pro de Arco da presença, Delta Fox. Delta Check o trem, livre com pistão 1 a 0, vento 140 graus, 079. Autorizado o pouso, não, 1-0, ele não gostou. Foi encaixado, é, abaixou o pouso. Continua a parte após o pouso, o papapá de uma Golf Delta? Aéreo está. Da Juliette, na 094. Fala, Tango Delta, aguarde para cópia. Lá na 094, ingresso Juliette, portal na 0. Juliette, pro 10, na 094. O 621 no 09, após a passagem da aeronave, vai ingressar no 10, saiu autorizado. Afirma, após a passagem da aeronave da companhia retaguarda, está autorizado no 09, chama táxi, Gol no 621. coordenação, daí chama táxi 621. O Romeu Tango Golf, não há tráfego a reportar no setor, tem sequência livre para autocoordenação. Controle azul, passo 207, está restrito no 60, perdeu o contato com o centro. O 4207, acena identificação, via chegada Golf, desça para o nível de voo 060, ajuste na 020. 060, via Golf, 4207. Papa Romeu, isso é ficar bravo, desça para 2 mil pés, livre ali o aspecto da pista na zero, aposta avisada. Bota lá. Controle Salvador, copia, 09552, 1208. 09552, aciona identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 070, ajuste na 020. Pode voar, 09552. 09552, mantém perfil de chegada, número 4 na aproximação. Se a Tango Delta livre o sinal, aguardando cópia. Está mantendo 3 mil. Voo 1561, informa taxa de posição 2 horas, 1,6 milhas, mantendo 3 mil pés rumo oeste, um Papa Alfa 31. Chefe do tráfego 1561. 1561, deixa para 4 mil pés. 4 mil pés, 1561. Estabilizou, isso vai ficar bravo. Papa Romeu, isso vai ficar bravo, completo final do procedimento 1. E ele é sete, chame torre 1-8, decimal 95. 295, obrigado, viu? Alô, alô, tô em Salvador, bom dia, Papa Romeu, Whisky Oscar Bravo, estado e MS Sexta Terra. Romeu, Whisky Oscar Bravo, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste de altímetro 1020. 1020, aguardando, Whisky Oscar Bravo. 07, confirme o indicado. Tá mantendo 270 mais. Azul 4207, reduz a velocidade para 2509. Reduzindo 2500, bateu. 630, decolou 34, controle de Salvador, 120, aproximou 8. Controle Salvador 208, voo 630, obrigado. Papai Romeu, Luiz Costa Grava, Gustavo. Cheque o trem, autorizado por pistão 20, vento 140 graus, 629. Baixou Itaú. Via Fuca 370, vou no 630. Papa Golf, aguarde número 3 para cópia. 07, desça para o nível do voo 050. 050, 4307. Prosseguiu para 2 mil pés, voo 591. Guarde, voo 51. Voo 1561, desça para 2 mil pés, autorizado e ele é sexto da pista 90, reposta estabilizada. 2 mil pés, reposta estabilizada, 1561. É a uniforme próximo esperado. Chefe, grau. Tango Eco Delta Fox, autorizada a subida para 4 mil pés, ajuste na 020. Autorizo 065, da presente, notificando. Subo inicialmente para 4 mil pés, o Eco Delta Fox, como traço posição 11 horas, 21 milhas, cruzando 100 em descida para 070, é Airbus 320. Delta Fox para 4 mil, aguardando liberação. Papatango Eco Delta Fox, confirma para o ideal para o destino. Papatango Delta, cortejamento correto, confirme parte do AB. Acionamento Fax Torre, no 895, destino 020. Papapá Lima Golf Delta, autorizado ingresso Juliette, Pátio 1, no reporte na Taxi Lima. São 10 horas, 1 a 5 milhas, rumo oeste, mantendo 4 mil pés, um Papa Alfa 31. Juliette, da 9552. Taxi 020. Passagem curva à esquerda na saída Puca, transição Aru. Transponder 5406, controle 120, decimal 8. Voo no 648, transponder 5406. Cotejamento correto, chamo pronto no portão 01, no voo no 648. Parada. É 21. Autorizado, ele é satisfeito, a pista não zero, resposta estabilizada. 2000, pode estabilizar no ILS, 4207. Cargo, transição é nossa, número 2, cópia. Gente, compreendi que a linha decola sem parada, voo 621. Autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 140 graus, 059. Ok, a linha decola sem parada, 621. Delta autorizado, Lima, Mike, Quebec, na Quebec, mantém a posição e chame a torre, no 98, decimal 95. Quebec, 95. Dispel, time para o meu 020. Prosseguindo e aguardando o gol. Oi, vamos lançar o Delta, passando pronto. Vamos lançar o Delta, livre ingresso, pistão no 7, reporte em ali pronto. Ativo, tá falado as instruções de hostilha em TAP, tá 9552. 4 mil direto, tá 9552. Cabral, com Tônio Pátio. Com Tônio Gate, mexendo novamente na Lima. Fox 018. O meu Fox 028, muito obrigado, Uruguai 30. Gente, Lima, Golf Delta, livre o cruzamento, reporte pista livre. Voo no 561, avistado, livre pouso, pistão no 0, vento 150 graus, 049. Livre pouso na 10 para o gol 1561, baixa travada. Gol 1621, decolar os 40, controle Salvador 120, decimal 8. 208, bom trabalho. 065, querido. O senhor está modificando as regras? Confirma. Afirmativo, da presente completamente visual, modifica para o 065. Papatango Eco Delta Fox, plano IFR cancelado 1340, submantenha o nível de voo 065, ajuste no 020. Delta Fox, para o 0-3. 4.000, 9552. 9552, para 2.000, pés autorizado, ele é 78, a pista no 0 é reporte estabilizada. 2.000 autorizado, vai reportar essa vista. Estabilizado até 9552. Plano 630, chame Recife, frequência 12685, alterna 12545. 25245, Goro 630. Controle de Salvador no 621, decolado Natael Pontiver. Plano 621, contato radar na decolagem, via Dael, se botar o nível de voo 360. Via Dael 360, autoriza a Pontiver. Após 2.039 Libra. Após 2.100 Libra, 62. Azul 4207, confirme estabilizado. O ILS agora, 4207. Do 4207, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118, por sinal 9. 2 Libra, direita 1, 2 1, 1. Direita 2 1, 1. 200 mais, 10 mais, 5 10. Salvador Bozo 4207 LS. 207, vento no 50 graus com 612 a norte, livre pouso, pista no 0. Livre pouso no 0, 4207. Consciente, mas não tem prioridade sobre o pouso, então mantenha a posição e aguarde o seu retângulo delta. Cargo, após posição elefa, decola pista 17, curva direita após. Transponder 5421, frequência do controle em 120, décima 8. Serra no VMV, estou ciente, cotejamento correto, confirma o local de estacionamento. Estacionamento, táxi e decolagem, chame torre em 118-95, ajuste no 020 no voo. Para o posto de estacionamento, 648 no ponto. No 648, aguarde para o posto de estacionamento. Para o Vanda Vita para estacionamento. Estacionamento é critério, chame táxi, Serra no Vanda Vita. Para táxi, Serra no Vanda Vita. Estabilizou, tá 9552, reduzindo a aproximada. A 9552, completo final do procedimento LSX3, chame torre 118, decimal 95. 118.95, bom dia, tá 9552. Então, 9552, bom dia, final de LSX3. Bom dia, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, tá? Guardando, confirma a pista molhada? Negativo. Pista sexta. Serra, tango delta, tem livre decolagem da 17, vento no 50 graus, com 12 anos. Eco Delta Fox, graças. Você que não. O 207 no solo, as 44, livre à direita, 121, 1. Direito 21, nas 4207. Azul 4207, prossigo o táxi lento via Alfa, reporte antes da Juliette. Lento via Alfa, reporte antes da Juliette, 4207. A Palmeiras, Serra, Tango Delta, contato radar na decolagem, suba via Serra da Elfa, nível de voo 200. Da Elfa no 200, Serra Tango Delta. A critério, chama o táxi. Gol no 648 Solo. Correndo com o pessoal de Solo, que é o Toro Push. Ingressaram a nave do Pátio 3 para as aeronaves do Pátio Principal conseguir. Eu sou o Toro Táxi. Pátio Principal, ingressar no Pátio 3, por gentileza, se possível. Estacionado pronto para o táxi. Solo Salvador, é o Golf India Fox. Golf India Fox, Solo Salvador. É o Golf India Fox na posição 2 Lima, do pátio 3 para reboque da posição 06 do pátio 1. Golf India Fox, aguarde para reboque. No aguardo, Golf India Fox. Escota 207, mantém a posição, aguarde instruções. Para ingresso, pista na 7 Serra, na Vaza Vista. Serra, no VMZ, ali mantém no 7, aposto quando pronto para decolagem. Lima 2, reportada pronto, Serra, na Vaza Vista. Está na 5, tem tudo. Os 4, 8, no 2 e no 1. Bom dia, prossigo táxi em Alfa, reportante da Juliette. Vai reportando da Juliette, seguindo Alfa até o 95. O 4207 após o ingresso do tanque da Gol no faixa 3, autorizado para prosseguir via Juliette, posição 03. Após o ingresso do tanque faixa 3, na posição 03, 403. Já 9552, siga Embraer da Azul, via Juliette, para a posição 07. Segue o Embraer Juliette para o centro, 9552. Livre decolagem no 7, vento no 30 graus com 7 nós. Terra no Vida Vita. Do reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Golf India Fox, Solo Salvador. Prossiga, Golf India Fox. Frente do reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Ok, livre reboque e reportará para ingresso no pátio principal, Golf India Fox. Nova Mesa de Recolar 5-1, controle 1208. Boa noite, controle 1208, bom dia, Sierra Nova Brasil. Pelo Salvador, bom dia, Papa Romeu, Sierra Nova Brasil. Papa Romeu, Sierra Nova Brasil, contato radar na decolagem, Cuba via saída Arbor para o nível de voo 280. Para via Arbor, para o 280, Sierra Nova Brasil. Táxi 648, 180, João Pessoa, 2 horas. Pelo 648, autorizado táxi, via até o ponto de espera da pista 10, via Taxi Índia. Quando lá chame torre em 1-18-95, ajuste no 0220, bom voo. Via Índia 1895, 1020, 643. Salvador, bom dia, o 3191, autorização 340 para o Galeão. Tá 3191, bom dia. Formação X-Ray, hora certa 53, autorizado Galeão, via nota do plano de voo, nível 340. Saída da Euleda, transição Irume, decola pistono 0, curva direita. Transponder 5444, frequência do controle em 120, decimal 8. 340, de acordo com o plano. Da Euleda Irume, 5444, o controle 1208. 3191 com o cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Baixa uma pronta, obrigado. Acho que já pagou esse pronto. Ligou no 648, ponto espera, dando 0, pronto. No 648, linda cola no 0, vento 150 graus com 629. Linda colagem no 0, 648. Decolagem 97, vento no 50 graus com 79. Então, 3198, aciona identificação, via estrada Mari, vista para nível de voo 050, ajuste no 020. Pois na etapa, tá? 3198. Obrigado. Controle, Oscar Papa Golf. Patango, Oscar Papa Golf, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor para 3 mil pés restritos. Saída Arbor, 3 mil restritos, Golf. É 4-8. Decolou agora 56, controle 1208. Com 1208, no 642. Salvador, bom dia, voo 1648. Voo 1648, contato radar na decolagem, suba via saída PUCA para o 350. Via PUCA 350, no 1648. Romeu Serra Tango Delta, chame agora Recife na frequência 1251, alterna 13395. Já pode ser autorizado ingresso Paixão no reporte calçado. Ok. Livre ingresso, reportará calçado, Golf de Afoca. Confirme a matrícula de aeronave, Força Aérea 2318. Confirme a pousada para o destino. 290. Saída coral, decola pistola 0, curva direita. Transponder 5134, frequência do controle em 120, decimal 8. Autorizada a saída com o galeão, mas tendo saída coral, já fala da 10, curva à direita. Ficou no 34, transponder 120, decimal 8, controle 1101. 1101, protegimento correto, reporte pronto para acionamento. Qual acionamento? 1101, autorizado acionamento, reporte pronto para o táxi. Voo no 094? Afirmativo. Autorizado Fortaleza, aerovia conforme o plano, nível 370. Saída Momo, transição Froti, decola pistola 0, curva à esquerda. Transponder 5437, controle em 120, decimal 8. 370, conforme o plano, decola da 10, curva esquerda, Momo Froti, 5437, controle 208, 1094. 1094, correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Está pronto já, na 10, pushback e acionamento, 1094. 1094, autorizado, pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Pronto, táxi, obrigado. Hotel Juliette Serra, bom dia. Hotel Romeu Hotel Juliette Serra, apenas confirme quantas milhas você faz. Entre agora de coordenação, por gentileza. Por conta de sua fé. Xamé 1401, bom dia, aguarde cópia Maceió. Xamé 060. Assumiu com 1523, 198. Xamé 3198, forma o tráfego de posição 12 horas, 19 milhas, rumo noroeste, mantendo 3 mil pés, com Charlie 402. Para informar o término de reboque. Gente, bom dia, Wolf de Fox. Bom dia. São 3198, confirmei. Previsão de algum desvio à frente? Ah, negativo. Gente, são 3198, desça para 2 mil pés. Autorizado ele é 7 litros, acho que não zero, reposta estabilizado. Tem uma ativa até 2 mil, vai reportar estabilizado 3, uma vez. Controle de Salvador, pode, bom dia. O gol 1864, cruzando 200 para 150. Bono 864, acendo identificação, voo ITAP para a chegada Mari, descendo para o nível de voo 050, ajuste no 019. Foi de ITAP, eu sei. Papatango, Oscar Papagol, seguida para o nível de voo 080. Volte para o 080. Encerra o cotejamento correto, para o táxi, chame torre em 1.18.95, ajuste no 0, 1, coisa, no 0, no 9 no momento. É 1140, pronto, cópia. Autorizado Maceió, eu vi conforme o plano. Nível 350, saída Puca, transição Caju, decola pistola 0, curva esquerda. Transponde 51177, controle em 120, decimal 8. Eu estou autorizado, 350 para Maceió, Caju. Era um dia conforme, decola 90, vira curva esquerda. Saída 208, transponde 577. O Xamé 1140, por gentileza, repita o nível autorizado e a saída. 350, por favor. Autorizado o cotejamento correto. Reporte pronto para o pushback e acionamento. Mandará. Para o táxi, o Bono 094, está com 177, 315 e João Pessoa. Dá 3, correção. Gol 1094, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10 via táxi Inda. Quando pronto, chame torre em 1.18.95, ajuste 1.09. Ok, 1.09, livre táxi via Inda, 1895 na 10, o gol 1094, obrigado. Newton 9131, cruzando 180 com a informação aqui da X-Ray, na sua escuta agora. Aviano 31, não aciona identificação, via chegada na área, 060, ajuste no 019. 060, aciona identificação, 9131, na flor de maio. Estabilizado, tá 3198. Então, 3198, completo final do procedimento LS X-Ray, chame torre 11895. Salvador, bom dia. Voo 1094, está no ponto de espera da 10, está pronto. 1094, mantém o ponto de espera e aguarde. Bom dia. Bom dia, está aguardando. Salvador, bom dia. Está 3198. A Terra, Gabi, Lão e Batalha. 3198, livre pouso pista no 0, vento no 500 com 62 anos. Entre para 2.000 pés, ajuste no 019, autorizado o LSX-Ray da pista no 0, reporte estabilizada. Para 2.000, reporte estabilizado, 64. Mas o 4 ali mantém o 0. E ali mantém o 10, o voo no 094. Portanto, 3191 no 7, não é? 3191 autorizado, reporte pronto para o táxi. No solo, Zuno 1, livre à direita, 1-2-1-1. 1-2-1-1, bom trabalho, tá 3-1-9-8. Você também. Solo, tá 3-1-9-8, ele pronto. 398, oferecendo o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Antes da Juliette, tá? 692. Fernanda. Na 094, tem nível de decolagem da 0, vento no 60 graus com 79. Está iniciando da 10, agora 094. Controle, bom dia, 9564, descendo para o 150. Voo 9564, ação de identificação, via chegada mar e desça para o nível de voo 050, o ajuste no 019. 50 com 29, é possível voar no Sierra Vivo 366? Voo 9564, mantenha a partir da chegada, posteriormente será autorizado a todos, é, Vitor, 366. Obrigado, eu peço para o 50, 9564. Confirme a descida do TAN 9131. 9131, desce para 4000 pés, ajuste no 099. Pouso 094, decolou 013, controle 1208. 1208, boa tarde. Bom dia, vou no 094. Autorizando ingresso, Juliette, posição 1-0. Juliette 1-0, 1-0-9. Sol Azul 4207, Amor Strike Rate, Guarulhos 3-4-0. Sol Azul 4207, tempo de autorizada nível 360, copia? Copia. Autorizado Guarulhos, aerovia conforme o plano, nível 360, saída da El, Leda Motiva, decola pista no 0, curva direita, transponder 5450, frequência do controle em 120, decimal 8. Só não copia a saída da El. Saída da El, Leda Motiva. Autorizado nível 360 para Guarulhos. Conforme roda do plano de voo, saída da El, Leda Motiva. Por 5400 transponder 208 controle. 5407, repito, transponder. 5450? Correto, reporte pronto para o Chile aqui, acionamento. Pois tá. 3, obrigado. Aviona 31, reduz a velocidade para 2009. Para o táxi 3191, 130 Moz e 340 Campinas. São 3191, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Taxi Índia. Quando pronto, chame por em 118 de 195, ajuste no 09. Já posso esperar esse 3195, 29. Chame 6140, aguarde a passagem da aeronave da TAM e essa guarda, taxando até o ponto de espera. Pode a passagem autorizada, se tiver questionamento, chame pronto para o táxi. Pode a aeronave da retaguarda, autorizado, chama o táxi, para chegar no Rota 01, pronto para o táxi. Rota 01, chame torre 1 no 8 de cima 95 para o táxi. Rota 01. Vamos descer para 2000 pés, autorizado e LS X-Ray da pista 1-0, reposta estabilizada. 2000 autorizado e LX. E LS X-Ray, quanto mais para 2-2. O Rumba 01, chama na metrificação. O Rumba 01. Estou confirmando após o tanto autorizado o Xeramião Quatera? Afirmo, 6140. Reposto pronto para o Tário. 10. 190, vento 970 graus com 79. Sim, obrigado. mantém o No 7 até Juliette Serra. Após o tráfego na curta linha, mantém pista no zero. Tração Boeing 737 da Gol. Prepara para decolagem imediata assim que autorizar. Após o voo, está autorizado aliás. Mateus 309. Para o cruzamento, rumba 01. Mantém a posição de aguarda, rumba 01. Mantém a aguarda, tá. Paulo Salvador, é o American 229. American 229, São Salvador. É o American 229 na posição 11 do Pat 1 para reboque até a posição 01 do Pat 3. American 229 aguarde para reboque. É American 229 não aguarde, entendeu? Subiu a posição de Serra Vitor 366, igual o nosso 5 metros. Antes da Alfa e chame Sally no 219. Autorizado o cruzamento a partir da presente e manter a posição antes da Alfa. Fala de Alfa, Marcelo 090, Marcelo Contato. 64 no solo 18, livra direita 121-1. 1-1, gente, obrigado. Voo 9094, chame Recife, frequência 12685, alterna 12545. 2085, B545, bom dia, voo 0094. 3000, continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando. 7 farol de Itapuã, quando lá o controle no 20 decimal 8. Decolou 09. Fala Itapuã, controle, hotel Juliette. 3191, tem início de decolagem da 10, vento 150 graus com 89. Decolagem 8 graus. Para ingresso na Alfa, rumba 01. Chama só a linha 211, mantém a posição antes da Alfa. 219. Salvador, rumba 01, para ingresso na Alfa. Rumba 01, mantém a posição antes da Alfa. Para o táxi, eu chamo M1 com a série, estamos com 155 a bordo, 2 horas e 10, alterna Recife. O chamei M1 40, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Taxi Índia. Quando pronto, chame torre em 1-18-95, ajuste no 09. Espera, 1895 no 09, chamei M1 40. Bomba 01, aguarda a passagem do Boeing 737 da rua, pode autorizar o ingresso Alfa Juliette. Até o ponto de espera da pista no zero, mantendo a escuta, aguardando transferência. Faça passagem, Alfa Juliette, até o ponto de espera, Alfa 01. Uno 864, após Alfa, ingresso Juliette, posição 05 indicada. O Sierra mantém-se em condições visuais, no número 10, na proa de Manati. Ok, mantém o Juliette. Em Golf está aqui no Pat 1, posição 7. Solicito autorização para abocar a nave para o Pat 3, posição 2 Lima. Gente, até o Juliette Serra, Pat 2 Lima, Salvador. Controle Salvador, bom dia. Azul 43-4082. Azul 4082, a plana identificação, via chegada mar e deixa para o nível de voo 050, ajuste na 019. Via chegada mar 050, ajustado 19. Por gentileza, quando possível, a proa de TAPS, estamos um pouco atrasados. Mantenha a partida chegada, azul 4082. Aí você parava, mas eu preciso chegar, 4082. Atrás da 3091. 3191, contato radar na decolagem, chuva adversária da Dael para o nível do 340. Dael 340, quando possível, aproveite o Rubens. 3191, autorizado líder. Beleza, graças. Azul 4082, autorizada para o de ITAP. Está presente para o de ITAP, Azul 4082. Muito obrigado. Dia 6140, a Lima tem pista no zero. A Lima tem a 10, será 6140. Aguarde para a transferência, voo 9564. Vai. 91, correção, tá, 9131, no solo 23, livre direita, 1211. 211, tá, 9131. Mas a Rona prossiga via Índia, lá no ponto de espera, chame torre em 1, no Inter de sinal 95, ajuste no 09, mantendo o ponto de espera. 1019, chamará 3295, mantendo o ponto de espera 09. Solo de Salvador, bom dia, o 9131, ingressando na Alfa, agora na sua escuta. 9131, bom dia, autorizado táxi Alfa, quilo, posição 07, pátio 3, siga instruções de balizador. Afirmativo, ingresso na Alfa, quilo, próxima esquerda. E pátio 3, que é o TAN 9131. Avisado a vocês aí que nós estamos chegando a serviço pouso às 14h45 e foi solicitado o nosso informação sobre modulado, Oscar Brasil, confirma a informação. Bom dia, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Beleza, vai. Então, você agrava o eco, como recebe o controle? 5/5. Gente, nas suas transmissões anteriores, eu vou fortear na sua frequência de interferência de rádio. Fiado interferência de rádio nas suas transmissões anteriores, Oscar Bravo Eco. Cheque equipamento rádio. Cheque agora, desculpa, momento. Vamos ver se vai transmitir uma informação de uma interferência de rádio na sua transmissão. E agora, como você pega o Oscar Bravo Eco? Permanece o problema. Dá pra entender a mensagem do senhor, mas atrapalha um pouquinho. Controle Salvador, bom dia, Xerameão, 4.